forjada no aço de Ogum. Eu não temo mal nenhum. Quando canto, os peixes saltam na areia, pois sou filha da sereia. Da terra do sol eu broto em qualquer lugar. O meu caçador garante o meu caminhar. Se o barco balança, eu rezo o dia com os mistérios no meu cantar. Ouvi histórias de valentia, cantigas de orixá. Toque de Angola e Luiz Exá, palma da mão, fé no meu patuá. Levei rasteira na luz do luar, tem vela acesa pra me levantar. Toque de Angola e Luiz Exá, palma da mão, fé no meu patuá. Levei rasteira na luz do luar, tem vela acesa pra me levantar. O velho Chico trouxe a viola, Zefa do Gongá. Eu fui benzida na luz do dia com três galhos de aroeira e o rosário de Maria. Toque de Angola e Luiz Exá, palma da mão, fé no meu patuá. Levei rasteira na luz do luar, tem vela acesa pra me levantar. Toque de Angola e Luiz Exá, palma da mão, fé no meu patuá. Levei rasteira na pra me levantar. O velho Chico trouxe a viola, até o ferreiro pôs-se a chorar. No coeté bebo a medicina preparada em amaralina, por tia Zefa do Gongá. Eu fui benzida na luz do dia com três galhos de aroeira rosário de Maria. Toque de Angola e Luiz Exá, palma da mão, fé no meu patuá. Levei rasteira na luz do luar, tem vela acesa pra me levantar. Toque de Angola e Luiz Exá, palma da mão, fé no meu patuá. Levei rasteira na luz do luar, tem vela acesa pra me levantar. Adoro você por perto, mas eu não preciso de muita gente para fazer um samba bom. O samba é o compasso do meu coração. Eu bato o samba na palma da mão e junto ao meu redor uma multidão.